Vamos lá, Lúcio! Ei, DJ Tom Máximo. Tudo pronto? Tudo ok! Coloca a galera pra dançar. Aí, DJ Tom! Solta, chega aqui, vi tocar um pouquinho pra galera de Caruta Pera dançar. E o homem da luz chega logo assim, ó! DJ Tom. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. E aí, Kleber? Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Outro amor? Outro amor. Outro amor. Vem o novo Super Raulan, Feira do Maranhão. Uma estrutura jamais vista, Super Raulan. Vai dar! Ronaldo de Bragança, o André da Batata está aqui com a gente. Vamos dançar! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. E aí? Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. A dona da noite chegou. Chegou. Em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. E aí, bichinha? Só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você. Minha amiga Paulinho. Meu coração. Um abraço pra você aqui do Tour. E a galera aí? Ai, o bom Jesus! Aí, Felipe! Vamos de linha! Lauanda, Wellington, Tati! Bombadinho! Daiane, Erika! Daiane, Saki! Ai, ai, ai, amor! Não vai embora! Ai, ai, ai, amor! DJ Tom detonando todas! Um abraço pra você. Sim, eu só quero você, meu amor. Baby, Tom. Lembro do seu sorriso. Máximo. Pra mim. Onde eu ande, lembro Tom. Máximo. Esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sequência pra você dançar cagada. E aí, Caruta Pera? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, Meu amigo Thiago. Mas não me machucou. Do Bob, seu filhão, Taylor. Não vou ficar te esperando. Thiago, um abraço aqui do Tom. Porque já tenho outro amor. Máximo. Já não lembro dos teus beijos. A dona da noite. Se você nada marcou. A dona da noite chegou, chegou com seu novo visual. Seu fenômeno. Você não me merecia. Gira, Angela. Tampouco o meu amor. Dickerson, Tafarel, João, Luiz. Meu coração. Luiz Domingos está aqui com a gente. Valeu. Eclipse ou fenômeno. Oi. Estou gamada de amor. Didi, Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor. Didi, Maldinho. Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. É o Generão aqui de Caruta Pera. DJ Tom. E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em eu canto essa canção. E a galera do Dida, o Marcação está aqui com a gente. Alô, Felipe, pra voltar. Um abraço. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. casal Raiz Lopes Forte está aqui com a gente. E assim no céu da Sacramento, essa equipe das fronteiras. Foi por você que eu me apaixonei, perdidamente. MC 10 aí, na mão do nosso amigo Papagaio. O Papagaio CDs, camisas da carroça na mão dele. Alô, Chuchu, o transporte já vai sair. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Você tem todo meu amor. Tá gravando essa sequência com Lúcio Campos. Sou toda tua e só você me dá. E aí, Júlio, Rose Bombons. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra e aí, meu cumpadre. Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, vai virando, meu amor vai virando. Não tem fim. Nosso amigo Edson da equipe Aço de Coração. Que delícia! Aqui no show da carroça! Alô! E aí, garota, pera! Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Essa sequência não termina. Só me lembro do aniversário da Rose Bombons na época. É verdade. Pois quem sabe? DJ Márcio Eletrizante, chefão dele! Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor. Perdoa! Essa é a festa, essa é a vibe, luxuosa, carroça da saudade, a dona da noite. E amigo Robessi da Carreta, equipe Saúde 4K. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. DJ Tom. Juan Gomes, Cauã, Sirige, Evaldo do Puiti, Sirigina, Luiz Domingues, um abraço. Você estragou com meus sentimentos, jogou os nossos sonhos todos a ver. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo. DJ Elivelto! Que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, Horizon, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Banda, os animais não tem como. Lúcio CDs, aqui! Experiência na gravação. Esse é o tiro chapéu. Beijo marcante. Se dispenso e procuro encontrar razão pra esse sentimento. E o teu gosto que transmite tanto. da paz nunca me sai do pensamento. E amigo Valdinei, paraíso tropical. Um abraço. Isso que me encanta, apaixonado. Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder, e essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edielson, agora toca essa canção que eu fiz só pra ti. Ciclone é o som que vai levar meu coração até você. As ilusões, ciclone traz essa paixão que eu tanto quero. Meu sentimento é por você e pelo ciclone que é o furacão do som. Banda sensual, sensual. Se pensas que me enganas, já negando essa paixão. Alô! Use o bombom junto aí com o Thiago da Pop! DJ Jefferson! Um abraço, alô Felipe! Um abraço, a carreta Mega Prime! E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás. E relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como as canções do nosso amor, Gilson que toca o sedutor, DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Do jeito que te amo, vou entregar-me de corpo, alma e coração. O Alisson, top! Aqui também o Edson Neide do Livramento. Isso aqui. E as marcantes vai tocando tudo. Com o DJ Betinho, a grande revelação. E aí, Lúcio? Gilson, comando o sedutor. David Anderson, Rafael Alisson, Zidiro Everton, Nicole Nilson. Aí, DJ Du, solta, solta. Lúcio CDs. Você esperou. Ela chegou. A dona da noite. Luxuosa carroça da saudade. E aí? Não posso mais. Não posso mais ver assim. Se teu amor. Teu amor. Se você vir. Volte pra mim. Tom, tom, tom, tom, tom. Sem carinho, sem você. Tão sozinho. Nosso abraço aí, o Jorge. Por favor. Antes lá de Michel, Michel. Pra mim, meu grande amor. O príncipe DJ Leonardo. Amar, Brito. Príncipe Mega. De Bessu. Vou com DJ Vini encontrar você. Nova DJ Luan. Quero, eu amo você. Um abraço, Eric, Rafael, Renan. Vida louca. Volte logo, não me deixe aqui. Ronda os brothers. Ronda os brothers. Não posso mais viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho. Sem você, tão sozinho. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com DJ Vini encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só. Essa solidão do meu amor. Me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Não Luxuosa Carroça da Saudade. Esse é o novo visual. Chegou. Chegou, chegou no Chandeirão. Tom Máximo, toca. Toca, senhor. Aí, DJ Du. Solta, solta. Qualidade na seleção, DJ Wellington e a multidão, passa por. Um abraço aí, equipe chave da Cabanagem. Dançando, isso aqui, presença aí no Maranhão. Um abraço. Partida, muita emoção, contagiando. Tá fachoso, tá demais, meu amigo. Essa brega com Jota. Vai! Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto. Jair Imóveis, planejado. Eu quero. Aqui daqui. Alô, Jair! Abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Celular aqui atrás, filho. Contagiar essa galera, arrasta povo é demais. É Jota Som. É Jota Som. Vem dançar ao som do seu. E com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu Jota Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som. E com o fruto sensual. Fruto sensual. Vem saudade fica perfeita. O baile vai começar. Luxuosa. Eu tenho medo deste sonho acabar. Você fogo, céu, a terra e o mar. Cadê o Carlito? Tanto amor invadindo o meu ser. Olha aqui atrás. Adriana, isso aqui com a gente, Giovanni, o Valdo, Valdanira, Leandro, Jefferson, José Nilson, toda a família expressa isso aqui. You, I'll hide you. Casa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. E a gente vai fazendo aquela viagem assim com Tom. Aí, DJ Tom, solta som. Quem se lembra? Meu amigo Gilson da Pop, Regina e o Maxi. DJ Tom. Super Raulan Fera do Maranhão vem aí, alô Wellington de Bragança, o Fábio também de Salinas, Deco, todo mundo aqui. Dia 27 tá chegando a rave, velho. De Luiz Domingues, Felipe Mecânico, patrocinador da carreta. Manda pra Alô Rafinha, cara dela, a original. Vira! Representando aqui nossa Luzuanza Tom, você como sempre representando muito bem. Tento chamar a atenção e me rir. E a gente aqui no Maranhão. Meu olhar. Vai Tom, vai Tom, vai Tom. Os meus sonhos sem querer reviver com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vem. O quê? Até já tentei. Você não entende que às vezes Casa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Lá vem o robô! Na batida do robô, na batida de Guilherme! Um, dois, três! Segura! CDs, gravando tudo. DJ Tom, carisma, juventude, alegria e sofisticação. É ele quem toca pra diante o som que faz o nosso povo dançar. Marcante! Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você quando eu sair da noite. Vamos colocar mil e diz aí na viagem. Carroça da Saudade. Uou! O seu espetáculo começa agora. Bora, meu parceiro Bi, bora, Zé Tedinho, chame, menino. Quem é que sabe dançar? Agora eu quero ver dançar. Bora, meu parceiro Bi, bora, Zé Tedinho, chame, menino. E a gente vai detonando enquanto calcinha preta já já no palco. A batejada tá rolando e os paredão tão tocando. As meninas tão descendo e os cabra tudo olhando. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir. Alô! Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Com a botina de couro, com a caneca na mão. O chapéu tá na cabeça e as meninas topando o chão. Desce, equipe TF! Pra curtir no paredão. Desce, e aí, equipe sem noção? Paredão. No paredão, desce do cavalo pra curtir no paredão. E aí, Rubem, vamos ver! cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce. Como é que tá esse camarote aí? Paredão, com a butina de couro, com a câmera. Quero ver a galera dançar nesse camarote aí. Nesse camarote aí. Isso é Barões, filhão. Manda abraço ao parceiro Zé do Conde. E toda a galera. Alô, Silvani. Tamo junto, papai. Máximo. A dona do... Beija dente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. E o tempo não passa sem você. E custa o que custar, te espero. E quando te encontrar... E aí, bacalé? Rapaz, a vida inteira pra te amar. Bora ver, meu prefeito. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor. E aí? Não importa seja onde for, tudo que você sente a me ter, também sinto amor por você. Não importa, só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. Amor vira o carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Me abandonou, né, Silvani? Só faltou você aqui. Você falou, mas não veio. Não veio. Tá devendo o pano do alô. Você é especial. Amor vira o carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Eu tanto tô com você. Nosso amor pede bis. Quando morre sem raiz, o mês me amar e ser feliz. Jair, projeto de Gorecinha, sua esposa Júlio Iluminação. Vai dançando, vai dançando. Olha a virada. Olha a virada. Olha a virada. Abra a mala e solta o som. DJ. Para poder convidar, vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se gritar. E aí, Jonas? Ronaldo! Todo mundo aqui do sindicato dos cachorrões de Viseu! Cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Tom Máximo. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Meu compadre Josias, vou tocar uma pra você. Pra você. Manda um abraço a toda rapaziada do grupo de cavalgada mais estourada da região. Galera da cavalgada, lá suporte. Tamo junto, autoridades. Sai da cidade, eu vou morar no mato. Trocar o tchu-anchu pelo cheiro do gado. Minha casa na praia, eu vou botar a venda. Meu escritório agora vai ser na fazenda. Eu já já pego o dinho na peneira de vão. Trocar o meu piano, pelo amor de Deus. Rocolado, bebendo cachaça. Acordar agarrado com a vaqueira má. Meu amigo Tafa Show! Eu tô comprando gás. Esse é o nome da emoção aqui na carroça. Cavalo, entrar na vida de vaqueiro, essa minha vida é demais. E eu não abro mão. Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é bom no chão. Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro. Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro, essa minha vida agora. E eu não abro mão. Eu vou pra vaquejado, a disputar com o safadão. Repertório novo do Barão. DJ Tom. Vamos dançar. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, e faz tanta beleza, e eu não sei porquê. Se tiver tudo ok aí no palco, só jogar luz. Vou dar um alô aí. Eu sou filho do mato. Oi. Eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. E aí, meu compadre? Eu não quero dinheiro. Linda apresentação. Só quero você, eu só quero você. Ela chorou no meu peito. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro. Eu só quero você, só quero você. Eu só quero você. já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Di-di-di, pode dar em cima de mim. Como é que? Di-di-di, pode dar em cima de mim. Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Di-di-di, pode dar em cima de mim. Di-di-di, pode dar em cima de mim. Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Como é que é? Di-di-di, pode dar em cima de mim. Di-di-di, pode dar em cima de mim. Eu já vou logo avisando que não tenho namorada. Di-di-di, pode dar em cima de mim. Di-di-di, pode dar em cima. Alô, Carlito! Pra começar a sacanear, isso é barato. Nosso prefeito André Dourado nós, é o nome da emoção. Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda. Vou logo avisando. Como é que tá esse camarote aí, Carlito? A galera, hoje vai ter pressão. Bota o meu CD que é pra tocar no paredão. Ficou comigo só uma vez. Quero ver! Tá tirando onda. Vou logo avisando. Máximo! Não é minha dona. Eu toque na galera que hoje vai ter pressão. Bota o meu CD que é pra tocar no paredão. Eu já vou logo avisando. Eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Eu já vou logo avisando, eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Eu pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Eu pega na mão e assume, tá com ciúme. Chama, meu filho. CD promocional do Pará. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. É quando chega lá em casa. E aí, Deco do Poçante? E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu. Para, Júlio! E eu não largo ela. Rose Bombom! E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valho nada. E hoje vai rolar é briga. Quando eu chegar em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela. Chamo ela de vizinho, ela vem e me abraça. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu. Meu amigo Cristiano de Caruta Pera, um abraço! E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. É pra tocar no paredão, bebê. Se tem promocional do Maranhão. Cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa. nossa região. Conjuntico, Andrezinho, Astro e a família sem noção. Que ele tocava servia de mangação. Vai! Fofona, fofona, fofona, fofona. Vai dançar sem noção. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos bebendo grito. Pedrinho, conjunto bom. O Barão e a primeira dama, o Marcelo da equipe TS. Um abraço, bandido de Capaneira. Cabanando o cavalo. Máximo. Alô, Carlito, bora tomar uma. Bora, meu compadre. Bolo velho furado, fazia foram fofão. Triângulo enferrujado, pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. Poeira levantando, os cabas bebendo gritão. Júlio, minha nossa amiga Rose Bombom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo gritão. Dizendo com junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como um beijo que a praia deu no mar. Um abraço aí a família Siqueira. Sim, como eu estou, porque ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida com... Alô, bora ver isso aí. Cuidado de mim é teu amor. Bora ver isso aí. Uma noite de luar, quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte. Está chegando o Super Raul, a fera do Maranhão. E outro amor. Alô, Maurício da equipe Faz. Eu no mar. Olha aí. Vou puxando o Tazetinho, o Tazetinho. Vai só morrer. E das antigas, que é bom demais! DJ Tom! A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro. Meu amigo Charlie Nelson Júnior, grande cara de pau, um abraço! Um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro pra noite. Como é que tá aí o pai, hein, Pantera? Pra reunir mulher e filho, quando é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. O Carlito gosta de ver o bar. Pra molhar, para acabar com a seita no meu Ceará. O João de Orelha, alô Marcelo Tessa. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar, para acabar com a seita no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer, e a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, que a gente nem liga. Vamos enchendo a barriga, de amor não é intriga. Isso daqui quando toca em Bragança, meu irmão. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta... Clareou pro Frangina. Não entra. Que o o amor da gente chama. Vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Não sabe nem tragar. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. O povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga. Pode até no chalerar e pedir pra conversar, que a gente nem liga. Entre nós não há fatiga, nossa casa, nossa liga é a força da razão. Como é que tá esse camarote aí, Carlitão? Já eu a grande paixão. Ah, meu bem. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Didi Gilmar, Renaldo, um abraço. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vaziar. Ah, meu bem. Deixa eu tocar mais uma das antigas. Não entrar. Ah, meu bem. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vaziar. Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas, e só brilhou pra mim no Chapuri. Aonde é, Diguinho? Lá no Chapuri. Tem seu aniversário no Sesc hoje. É teu dia, cara. Lá no Chapuri. Lá no Chapuri. Como é que é? Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade. O balançar de rede dos igarapés. As coisas lindas que não tem idade. Máximo. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Coaraci. Lá em Coaraci. Lá em Coaraci. Lá em Coaraci. Lá em Coaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria. Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Agora o Tom Máximo vai puxar essa época aqui, ó. Atenção, Marcelo Mecânico. Comparece aí com o Jonathan. Tradição. Sua esposa Jô de Belém. Ela sentiu saudade. Ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade. Ela quer. Já saiu o CD do Tom Máximo. Lúcio Campos! Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? É. E amigo Robessi, da carreta Equipe Saúde 4K, Bruno Fredo Viana. De que ela chorou? Bora ver, Robessi. Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu. Sofreu de solidão. Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.